Vamos acompanhar o lance, o Wright vai falar. Ele toca, o corte é feito, ele insiste, parte na jogada, José Roberto Wright. No momento que ele entra na área, ele já entra desequilibrando, ele já entra se jogando. Não, o toque que acontece, já tá, ó, já caiu, já tá caindo. E aí acontece a jogada. Na minha opinião, ele forçou, não houve a penalidade. Aí a opinião do Wright. Então, na opinião do Wright, três lances de pênalti, dois teriam sido um não. Ele não deu um pênalti, teria dado agora. A verdade é que a bola está na cal e o Romário vai para a cobrança. 23, vamos para 24 minutos. 3 Palmeiras, 1 Vasco. Outra vez Romário contra Sérgio. Vai autorizar Márcio Rezende de Freitas. Romário e Sérgio, partiu Romário, pé direito, bateu Romário. Gol! Segundo tempo, no mesmo canto que ele bateu o primeiro pênalti. 3 para o Palmeiras, 2 para o Vasco. Olha o Palmeiras no ataque, sai o Elton para fazer a defesa. Romário de pênalti de novo. Outra vez o Sérgio foi para um lado, a bola para o outro. O segundo do Vasco. 3 Palmeiras, 2 Vasco. O jogo vai ficar dramático no Parque Antártica. Vamos para 25 do segundo tempo.